Está começando 94 Notícias. Meio-dia em ponto. O escritório de advocacia Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota nesta segunda-feira, na qual relata a contratação de serviços jurídicos pelo banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Também informa que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a nota, o escritório foi contratado no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025 pelo cliente Banco Master, para o qual realizou ampla consultoria e atuação jurídica, informa. O serviço foi prestado por uma equipe composta por 15 advogados. Para a realização dos serviços, também contratou outros 3 escritórios especializados em consultoria que ficaram sob sua coordenação. Prossegue o texto. E as bolsas desabaram nesta segunda-feira e os preços do petróleo dispararam até 30%, aproximando-se de US$ 120 por barril, cerca de R$ 630, em meio aos temores provocados pela guerra no Oriente Médio, que entra na segunda semana sem qualquer sinal de trégua. Com a perspectiva de impactos do conflito sobre a economia global, os mercados asiáticos ampliaram as perdas registradas na semana passada. A bolsa de Seul, que até o início do conflito apresentava desempenho forte, impulsionado por empresas de tecnologia, fechou o dia em queda de 5,96%, enquanto Tóquio recuou 5,2%. Na Europa, os principais mercados também operavam no vermelho. Paris caía 2,59%, Frankfurt recuava 2,47%, Londres perdia 1,57%, Madrid cedia 2,87% e Milão 2,71%. Agora meio-dia e 2 minutos. Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 Notícias. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Toda sexta-feira, você saboreia o tradicional rodízio de massa do Camponesa, massas caseiras, polpetone, mesa de frios, cordeiro e muito mais. Reserve seu jantar no Camponesa pelo telefone 3223-7400. O Camponesa fica na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 334. Camponesa, o Parmegiana. Tá comigo nos fatos. Cada som, cada passo, cada batida é a vida dizendo: estou aqui. E há 55 anos, nós estamos onde a vida acontece. Por Bauru, por você. Unimed Bauru, presença que transforma. Escrita fiscal? Chame o De Martino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria? Chame o De Martino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino.com.br. Chame o De Martino. 3227-4110. 94 Notícias. Agora meio-dia e 4 minutos, de volta com 94 Notícias. Uma semana após a reunião do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 63 coronéis e representantes da Polícia Militar dos 645 municípios paulistas para debater a falta de equipamentos, a 94 recebeu denúncias sobre a falta de efetivo e de viaturas na região de Bauru. Em visita ao interior do estado na última quinta-feira, o governador em exercício Felício Ramuti comentou as medidas previstas para ampliar o número de equipes que atuam na região. Primeiro, nós fomos o governo que fez o maior número de concursos para as forças de segurança. Neste momento, nós temos 4 mil policiais militares na fase final do curso, assim como os 400 delegados que nós chamamos dos últimos concursos, que foi o maior número de delegados convocados por um governo estadual de uma única vez. Então, nós estamos recompondo, claro, esse efetivo. A Polícia Militar Bauru, a região receberá mais policiais militares, esses que virão da sua formação, já foi autorizado pelo governador também, mais 5 mil novos policiais militares que serão convocados também no concurso. Em relação a equipamentos, eu acho que o que a gente teve foi no passado alguma reclamação pontual, nós não temos informação na região, algum tipo de falta específica, o recurso está com a Polícia Militar, eventualmente pode acontecer, claro, algum fornecedor que atrasa algum tipo de fornecimento de equipamento, mas não é a notícia desse momento. No passado a gente teve problema com os coletes, que foram devidamente resolvidos, nós não temos nenhuma informação específica aqui de Bauru, pontual, sobre que tipo de equipamento está faltando. Na ocasião, Felício estava em Bauru para visitar as instalações do futuro Centro TEA Paulista, o primeiro fora da capital. Agora 6:06, buscando reduzir custos com energia elétrica, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru abriu uma licitação para contratar empresa que forneça energia elétrica com desconto de 50% na tarifa de uso do sistema de distribuição. Nós conversamos com o diretor de produção e reservação do DAE, o engenheiro Eber Soares, que detalhou que a ideia é migrar para o ambiente de contratação livre, onde as empresas podem negociar preços mais baixos. Atualmente, o DAE hoje ele é atendido pela concessionária local, né? A gente chama de mercado cativo, que é a CPFL hoje que nos fornece energia, né? A energia hoje, ela sofre aí variações aí sazonais, né? Por conta aí do índice de chuva, do nível dos reservatórios aí das hidrelétricas. Então, a gente tem aquelas chamadas bandeiras tarifárias, né? Bandeira verde, amarela, bandeira azul e a vermelha, tem a vermelha 2, que vão aplicando aí um ajuste aí no valor do quilowatt-hora consumido pelo usuário, né? E o mercado livre vem justamente além da economia, né? Que vai gerar aí por diferentes fontes. O mercado livre, o valor é fixo o ano inteiro. Só terá os reajustes aí pelo IPCA anualmente, né? E não terá os reajustes que o mercado ativo aplica normalmente nas tarifas, né? E a ideia é que a gente obtenha aí uma economia, que a princípio, de acordo com os orçamentos nossos preliminares, em torno de 10% ao longo dos 5 anos de contrato. O DAE entraria com um contrato de um prazo de 5 anos para o fornecimento pelo Mercado Livre, com um valor de aproximadamente de fornecimento de 240 mil megawatt-hora de energia, né? E ao longo desses 5 anos, a gente vai ter uma economia esperada aí de em torno de 10% no consumo do valor do consumo de energia nosso. Na média, está estimado em torno de 15 milhões ao longo dos 5 anos. Então, 3 milhões por ano. No ano passado, o custo de energia elétrica utilizada pelo DAE foi de pouco mais de 42 milhões de reais. A autarquia espera, com essa mudança, reduzir em até 10% os valores gastos anualmente com energia. Eber Soares disse também que a empresa ganhadora da licitação vai fornecer energia para diferentes prédios da autarquia e também para o serviço de água. E a expectativa nossa é que a partir de junho deste ano seja concretizada essa migração. A empresa contratada vai ser responsável por fazer todas as adequações necessárias, né, que é a instalação dos medidores e algumas adequações necessárias na cabine de energia. Todas as ligações hoje que a gente chama de grupo A, de média tensão, serão atendidas pelo Mercado Livre. Então, postos, reservatórios, estação de tratamento, alguns prédios administrativos que estão ligados em média tensão serão atendidos pelo Mercado Livre. É em torno de 54 unidades do DAE, instalações. Né? A licitação é do tipo pregão eletrônico e as propostas podem ser enviadas até o dia 17 de março. A sessão pública para a abertura das propostas será no mesmo dia, às 9 da manhã, no site do governo federal. Agora 12:10, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já. 94 Notícias. Oferecimento. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança. Economize com ofertas exclusivas para clientes Clube. Cadastre-se. clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa. Atendimento no salão ou delivery. Telefone 3223-7400. Facilite seu pedido. Baixe o app Camponesa ou Parmegiana. Disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial. Viver bem. Começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Sua marca merece a qualidade de quem entende de brindes, costura e personalizados. Na Fascouros, criamos muito mais que produtos. Entregamos soluções com a sua identidade. De itens executivos, como pastas e desk pads, a mochilas, bolsas esportivas, bolsas térmicas e necessaires de alto padrão. Desenvolvemos projetos exclusivos e sob medida, transformando sua ideia em um produto costurado único e resistente. Seja brindes corporativos ou projetos especiais, escolha a Fascouros. Qualidade premium e infinitas possibilidades de personalização. Entre em contato pelo WhatsApp 14 99807 1398 e descubra tudo o que podemos criar para você. Fascouros, a sua marca em boas mãos. 94, tá comigo todo dia. Quer finalmente plantar para colher? Visite o Império das Plantas. Variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa, com entregas em Bauru e região. Faça uma visita à nossa loja no Ceagesp Bauru e leve mais verde para a sua vida. Império das Plantas, soluções para uma vida mais verde. 94 Notícias. Agora 12:12, de volta com 94 Notícias. A semana começa com tempo instável no estado de São Paulo, devido à presença de uma frente fria que avança em direção ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo, mantendo a condição de instabilidade sobre o estado paulista, com muita nebulosidade e áreas de chuvas e trovoadas isoladas em várias regiões do estado. Períodos de melhoria devem ocorrer durante a tarde em algumas localidades. Temperaturas em ligeiro declínio. Agora, no Centro Esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas, a temperatura é de 23 graus, a umidade relativa do ar está em 88% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 63 centímetros, lembrando que o nível ideal é 3 metros e 20. Agora 12:13. 94 Esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. Final de semana de títulos nos campeonatos estaduais. No Campeonato Paulista, deu Palmeiras, que voltou a vencer o Novo Horizontino ontem por 2-1 em partida disputada debaixo de muita chuva. Nas Minas Gerais, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro por 1-0 em jogo que foi encerrado minutos antes do tempo regulamentar após uma confusão generalizada no finalzinho do jogo. A confusão começou com Christian do Cruzeiro e Everson do Atlético Mineiro e envolveu jogadores das duas equipes. No Rio de Janeiro, deu Flamengo nos pênaltis, que venceu a equipe do Fluminense por 5-4 após empate em 0-0 no tempo normal. Enquanto no Rio Grande do Sul, deu Grêmio, que já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. Ontem a partida terminou empatada em 1-1. Na Fórmula 1, deu George Russell na abertura da temporada 2026. O piloto da Mercedes foi dominante, contando com a dobradinha de Kimi Antonelli, chegando na segunda colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi bem e pontuou logo em sua primeira corrida do ano. Pela Audi, Bortoleto largou em décimo lugar, chegando na nona colocação. Pelo NBB, teremos dois jogos dando sequência à competição nesta segunda-feira. Às 19h30, União Corinthians enfrenta o Vasco da Gama e no mesmo horário, o Caxias do Sul enfrenta o Mogi das Cruzes. Falei de esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora 12h15. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,31%, com 178.812 pontos. Queda de 0,66% para o dólar comercial, vendido a R$ 5,21. Alta de 0,07% para o dólar turismo, vendido a R$ 5,46. Queda de 0,9% para o euro, comercializado a R$ 6,03. E alta de 1,54% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 360.643. Agora 12h15, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu na última semana que a proposta de lei para o fim da escala 6x1 seja construída em conjunto por empregados, patrões e o governo. Este assunto vem sendo amplamente discutido nos últimos meses, com diversas opiniões a respeito. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região, Wallace Sampaio, levar o assunto e as decisões para o coletivo é a única saída para este tema complexo. Essa é a única saída. Não há outra medida além de um processo de negociação amplo que envolva as entidades empresariais, entidades de empregados, pode ter a participação do Congresso, a participação do Executivo Federal, mas há necessidade de uma discussão ampla, porque isso vai causar reflexos enormes no mercado de trabalho e no sistema empresarial do Brasil. Isso até agora vinha sendo ignorado, vinha sendo tratado como não, nós vamos dar um descanso maior ou vamos trabalhar menos. Isso não traz consequência alguma. Não é assim que funciona na economia. Nós teremos reflexos enormes sobre isso, que poderão causar até desemprego no futuro. Então, é necessário que haja esse diálogo consciente, esse diálogo amplo, para que se discuta e encontre caminhos, para que a gente remova o grande problema, que é da baixa produtividade que existe em todos os setores do Brasil, para que a gente possa avançar na redução da jornada ou na escala 5x2. Então, a saída para que mais para frente a economia consiga absorver melhor o fim da escala 6x1 seria um aumento da produtividade também? Sem dúvida, isso é fundamental. O Brasil tem índices de produtividade que são uma vergonha internacional. Nós damos, para que se dê uma ideia, enquanto um trabalhador brasileiro produz US$ 22 por hora, o americano produz 90. E não é só o americano, o Brasil ocupa a 80ª posição no mundo em termos de produtividade. Isso tem que ser atacado e é um problema complexo. Não se resolve aumento de produtividade com decreto. É preciso um conjunto de medidas que passam desde o sistema educacional, vão até a conscientização das empresas na participação disso também, mas é uma coisa complexa, mas tem que ser analisada. O economista Luiz Gustavo Baricello, no entanto, acredita que essa sugestão do presidente Lula tenha sido uma movimentação política e não econômica. A proposta do Lula de fazer uma negociação entre sindicatos, trabalhadores e empresários, ela me parece muito mais uma questão eleitoral do que algo econômico. Na minha opinião, Lula não quer carregar, principalmente num ano de eleição, o peso de uma decisão tão grande como essa do fim da escala 6x1. Para o trabalhador que trabalha no comércio, que geralmente trabalha de final de semana, talvez fosse vantajoso ter mais um dia de descanso e, se o patrão precisar dele, pagar hora trimestre, etc. Para os patrões já não é tão interessante assim. Então, isso para mim não tem tanta razão econômica, muito mais uma razão política para o Lula tirar os pesos das costas dele em relação a essa decisão e futuramente poder argumentar que isso foi uma conciliação entre patrões, empregados e sindicatos. Então, eu acho que é muito mais político do que uma boa alternativa. Algumas medidas, o governo tem que fazer estudos técnicos. Na minha análise, né, o melhor seria um estudo técnico, ver o que, que o IPEA, por exemplo, que é um órgão competente do governo para fazer isso, tem a dizer dos impactos positivos e negativos. Um estudo técnico seria melhor. A declaração de Lula ocorreu na abertura da segunda conferência do trabalho realizada na capital paulista. Agora 12:19, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já. 94 Notícias, oferecimento, aqui tem propósito, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vem pro Clube de Vantagens Cliente Confiança, economize com ofertas exclusivas para clientes clube, cadastre-se, clienteconfiança.com.br. Restaurante Camponesa, atendimento no salão ou delivery, telefone 3223-7400, facilite seu pedido, baixe o app Camponesa ou Parmegiana, disponível para Android e iOS. Nova Quinta Residencial, viver bem com começa agora. Casas com suíte, painel solar, cisterna de 600 litros e muito mais. Chame no WhatsApp 11 4003 6949 e realize seu sonho da casa própria com a Ecovita. Aproveite a Semana do Consumidor da Ecovita. Até 14 de março, estoure o balão premiado e ganhe até R$1.000 na entrada. E no dia 14, tem atendimento especial, das 9 às 17 horas, com pipoca e algodão doce para você e sua família. Visite o plantão de vendas do Residencial Nova Quinta, na Avenida Doutor Marcos de Paula Rafael, 368. Ecovita, onde seu futuro já é de casa. 94. Tá comigo. Impressora parada, atrasa seu negócio? Chame a Multicop, especialista em manutenção e aluguel de impressoras, scanners e multifuncionais. Lojas em Bauru e Botucatu. Em Bauru, na Venceslau Braz 140. Telefone 3203-4217. Multicop, solução completa em impressão. 94 Notícias. Agora 12:21, de volta com 94 Notícias. O vereador Arnaldo Ribeiro participou na última sexta-feira de reunião com diretores da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Bauru para discutir melhorias no comércio central da cidade, incluindo o calçadão da Batista de Carvalho. Quase 2 anos após o início da reforma da principal rua do comércio bauruense, o encontro serviu para discutir ações que aumentem a atratividade do calçadão da Batista, conforme explicou Arnaldo Ribeiro. A reunião entre a CIB, o CDL e a CDCOM, reunião essa que eu também fiz questão de participar como vereador e também como ex-secretário que fui, ela foi pontualmente na questão de fazer o calçadão mais atrativo à nossa população. Existem algumas demandas como segurança que já estão sendo atendidas, existe a questão da entrega da reforma do calçadão que está para finalizar e envolve também a questão da prefeitura reativar ali o prédio da estação. No meio disso tudo, pontuei para que a Secretaria de Desenvolvimento fizesse um calendário em conjunto com o CDL, para que a CDCOM desse mais atrativos, tipo nas datas de comemoração do comércio, como o Dia das Mães, a Páscoa, o Dia dos Namorados, que a secretaria se envolvesse um pouco mais, levasse algumas atrações para que prendesse mais a população ali e causasse aquela situação de atração novamente aí pelo calçadão, que é um centro comercial muito forte, referência na região. Ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca, foi solicitada a implantação de uma agenda entre a pasta, a CDL e a Associação Comercial Industrial de Bauru nas principais datas comemorativas, ajudando a fortalecer as vendas na região central de Bauru. E ainda falando sobre este assunto, as obras de revitalização do calçadão da Batista de Carvalho, em Bauru, seguem sendo realizadas. Após alguns atrasos, o prazo para a conclusão dos trabalhos era 24 de novembro do ano passado. No entanto, a Prefeitura publicou no Portal da Transparência, à época, uma nova data, 21 de março deste ano. A secretária municipal de infraestrutura, Pérola Zanotto, ressalta que os serviços estão em fase final, mas a definição de conclusão foi colocada em aberto, apenas com a informação de que a previsão é de que seja ainda no primeiro semestre deste ano. A Secretaria de Infraestrutura segue acompanhando e fiscalizando as obras de revitalização do calçadão da Rua Batista de Carvalho. No momento, a empresa segue com a instalação das floreiras nos 7 quarteirões para o posterior plantio do paisagismo. Também executa a pintura dos bancos em todos os quarteirões e serão substituídos os pisos podotáteis que apresentaram um desgaste excessivo. A previsão é que a obra seja entregue ainda neste primeiro semestre. As obras começaram em fevereiro de 2024 com uma primeira construtora vencedora da licitação. O contrato inicial previa a conclusão em 14 meses com investimento de R$5 milhões em recursos municipais. Porém, a empresa teve o contrato rescindido em julho do mesmo ano por descumprimento das obrigações. Agora, 12:25, com as reportagens de Emerson Luiz, Vivian Messias, Mário Bros, Guilherme Lima e Vitória Navarro, editoria de Fernanda Albaide e os trabalhos técnicos e apresentação comigo, Ronaldo Carvalho, este foi o 94 Notícias desta segunda-feira. Obrigado pela companhia e pela audiência. E na sequência, vem Rogério Franco e o 94 Retrô. Tchau, tchau. 94 tá comigo. ZYD 828. Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada. 94.5. 94 FM. Bauru, São Paulo, Brasil. 94.